a gente nunca vai fazer sucesso. A gente tá no fogo do inferno. A gente ri pra não morrer de tédio. A gente dança no meio da festa. A gente crê, tchutchurá. A gente quer, mas a gente não sabe o que é. Tchutchurá é tchutchurá. Tchutchurá é tchutchurá. Tchutchurá é tchutchurá. Tchutchurá é. A gente tá no meio do deserto. A gente é a ponte do mistério. A gente sabe que o desejo é cego. A gente avança e nunca retrocede. A gente crê, tchutchurá. A gente quer, mas a gente não sabe o que é. Tchutchurá é tchutchurá. Tchutchurá é tchutchurá. Tchutchurá é tchutchurá. Tchutchurá é. A gente estranha, mas depois esquece. A gente tem o coração em festa. A gente é só um ponto do universo. A gente é feito pra morrer depressa. A gente crê, tchutchurá. A gente quer, mas a gente não sabe o que é. Tchutchurá é tchutchurá. Tchutchurá é tchutchurá. A gente crê, tchutchurá. A gente quer, mas a gente não sabe o que é. Tchutchurá é tchutchurá. Tchutchurá é tchutchurá. Tchutchurá é tchutchurá. Tchutchurá é tchutchurá.